Disposto 100% quando pego na caneta. Nossa ideia é muita treta e a mente não aposenta. Cê tenta escrever, mas não consegue. Ouve aí, vou te contar como é que eu faço rap. Ponto após ponto, vírgula após vírgula, pra completar, ainda bota os pingos nos is. Responsa de MCs, porque o rap é compromisso. Se você fala asneira, aí é mal ouvir o bicho. Respeito é essencial e preserva a dentadura. Com nós não tem frescura, é a verdade nua e crua. Diga, Rose, tá no ar pra cantar, representar. DF firma forte, nossa cara é rimar. Muita coisa pra falar, mas o tempo é curto. Rap é minha alma, hip hop meu escudo. Eu fico puto quando dizem movimento rap. Hip hop os elementos, vou contar como procede. MC na oratória e o DJ no scratch. Os b-boys dance enfesado, grafiteira agita o jet. Só vou te dar uma ideia, véi, é necessário. Quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário. Nelly é o que se ouve nos States. E você aí sonhando com as cifras do Bill Gates. Onde eu moro é diferente, a realidade é outra. Quer se inspirar nos lá de fora, melhor nem abrir a boca. MC falsificado, eu tô ligado, tem de quilo. É preciso ter postura, lealdade, estilo. Falar em estilo, lembrei do grafite arte. Escritor que é escritor, não sai da atividade. Tô no combate, armado com caneta e papel. No hip hop me alistei, mas um soldado fiel. O troféu que eu almejo se chama vida longa. Tiro o chapéu, mó respeito pros que são das antigas. Eu na instiga, moleque, eu vi e vi o movimento. Assimilava uma parte, não usava meu talento. Espera um momento, se liga, sei que é só o início. O hip hop é a saída, meu universo, meu vício. Vários hilários, cê sabe, não conhece a essência. Só querem grana e fama, uma completa indecência. Mas nossa parte a gente faz e vamos aprimorar. Rap nacional, sinal verde pra quem quer mudar. Tem DJ break no chão, mas nossa disposição é com o microfone na mão. Curto bom samba, o som do reggae e do funk, mas o coração bombeia o rap no meu sangue. Ana B, é uma atitude que não entende. Compondo intensamente, eu fortaleço a mente contra aqueles que fingem estar do lado da gente. Que dizem ser os bons, dizem que tem o dom. Criticam pra caralho e não nos mostram como faz o som. Fazendo a nossa parte, o movimento vai crescendo. Responsa de MC disposto 100%, que busca nas origens esquecidas pelo tempo informação pra carregar seu mantimento verbal. Sem usar uma pistola ou fazer cara de mal. Sem ter ideias demais e muito pouca ação. O hip hop é atitude, diversão é diversão. Não sou dono do Dona Marta, mas também sou abusado. Nosso rap não mente, o discurso não vem malhado. Diga Roa que chegou pra te mostrar também, que com a cultura de rua você pode ir bem mais além.